paralela. Rádio Paralela apresenta dicas pra você viver melhor. O bom é que acaba. Essa é a melhor parte. A gente pode botar de novo. Não. Tá bom, tô satisfeito. Maurício, vamos lá. Papas, hoje aqui na Rádio Paralela, nós vamos apresentar uma mica pra você ver pior. Quem tá aqui pra falar com a gente é Edeu Fernando. Tudo bem, Edeu? Bom, Maurício. Bom, Francisco Barbosa. Oi, Edeu. Bom para todas as pessoas que acompanham as minhas micas, especialmente para o Raimundinho Bicho Solto, que me trouxe aqui várias micas da larva dele. Raimundinho Bicho Solto? Mas que apelido é esse, Edeu? Ah, está aqui, ó. Ele mandou uma cartinha, não é? Explicando. Está aqui, o apelido deveu-se ao hábito que eu tinha e deu de jogar futebol sem usar cueca. Não, para com essa história. Aí deu pra parar. Não é isso. Ou eu suspendo a antipatia, suspendo você, suspendo tudo. Suspende tudo, Marcos? Suspendo tudo. Falar nesse assunto. É, um beijão para o Chiquinho, né? Tá, obrigado, Aideu, obrigado. Muito obrigado. Mas, Aideu, qual é a mica que nós vamos apresentar hoje? É uma mica muito boa, maravilhosa, prática e esperta para a época de Natal. Anote aí. Mica para fixar a peruca na sua cabeça. Mas agora, Aideu, isso é. Meu amigo que está do outro lado ouvindo, o senhor aí que é peruquinha. Atenção para a mica fixar a peruca na sua cabeça. Não, peraí, aí deu. Em relação à população brasileira, sim, muito pouca gente usa peruca. Você há de convir, não é, Aideu? Nós devemos aqui apresentar sugestões que atinjam a maior parte dos nossos ouvintes. Não um ouvinte aqui, outro lado. Mas então, Barbosa, essa mica é ótima. Como ótima? Porque tem muita gente que usa peruca. Mas é que a gente não percebemos, não é? Ah, a gente não percebemos. Exatamente, é porque o disfarce é tão perfeito que a gente não percebemos. A gente não percebemos. Vamos lá então, não é? Peraí, deixa eu anotar aqui, deixa eu pegar um papel em branco aqui, vai lá. Pega aí. Para fixar a peruca. Afixar? É, para afixar. Afixar. É com X ou com CH? Já escreve de qualquer jeito, tá bom, vambora. A peruca em sua cabeça, com segurança total e risco zero. Risco zero. Faça o seguinte. Coloque a peruca no chão. Com a parte capilar voltada para o soalho. Com a parte que tem cabelo virado pra baixo. Exatamente, como se fosse um cãozinho piquenês deitado de barriga pra cima. Tá bom, aí já entendemos. Em seguida, passe uma camada de goma arábica no cucuruco de sua cabeça. Goma arábica na cabeça? Exatamente, no cucuruco. No cucuruco. E plante uma bananeira colocando a cabeça na peruca. Não acredito. Peraí. Bota a peruca no chão como se fosse um cachorro piquenês deitado de barriga pra cima. Exatamente. Né? Seguida, passa a goma arábica na cabeça, no todo. E planta uma bananeira enfiando a cabeça na peruca. Exatamente, ali naquela área longitudinal, não é? Acredito nisso. Fique nesta posição de 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos? Deixando o peso de seu corpo sobre a peruca. Ai, meu Deus. Depois é só ficar em pé, esperar 4 ou 5 minutos e pronto. Opa. O que foi, Barbosa? O senhor Aideu Fernando. Sim. Esperar de 4 a 5 minutos pra goma arábica secar, por acaso? Não. Para o sangue voltar para o lugar, né? Ah, meu Deus do céu. A peruca vai ficar afixada que nem o El Ninho vai tirá-la do lugar. Tá bom. Puxa, Aideu, essa amiga é maravilhosa pra todos os ouvintes que usam peruca, né? Não, peraí, alto lá, porque pra todos não. Temos aqui algumas observações. Essa mica é desaconselhável para quem acabou de jantar, não é? É. Para quem sofre de labirintite e para quem pesa mais de 150 quilos. Ah, meu Deus do céu! Para quem sofre mais de 150 quilos, por que isso, Aideu? É porque com um peso desse está arriscado a peruca agarrar e não soltar nunca mais. Não, Aideu, o peso vai ficar muito. Que coisa chata! Terceira lei de Newton.